Saulo Salvador, muito boa noite, então 8002. Boa noite, Tante 002, táxi via Alfa, Juliette, portão 11, senhor. Alfa e Juliette, Bruno 1, 8002. Da 90 metros impraticáveis. Cheque tem, 33190. Passado checado, 33190. Aguarda a autorização de pouso. Últimos 90 impraticáveis. Afirmo. Nível 400 aprovado, previsto 58. Decolou da pista 28, mantém proa até 3000 pés. Após curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal meia dúzia, transponder 5563, com no 755. Entre autorizado com a fim, 400, decola 28, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda. A saída é a Gole, transição Gonza, controle 1 no 9 35, transponder 5563, a torre 1 no 8 60, gol 1 no 755. 5563, cotejamento correto, gol no 755, portão 4, chame para o pushback acionamento, senhor. Alagoa pronto para pushback acionamento, gol no 755. Salvador, gol 1925, decola. 3567, Salvador para Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeu, autorizado nível de voo 360, aprisou 1-7. Decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, transição Ufito, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5010, TAN 3567. Autorizado Brasília no 360, VP do Luno 7, Gole Ufito, decola, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda, 1935, controle 5010, transponder 3567. 5010, protegimento correto, TAN 3567. Portão 62, chame quando pronto para o puxo acionamento. Camarada, muito obrigado, 3567. Zona 75 para cópia. Pronto para cópia, 3, zona 75. 3, zona 75, Salvador para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Meu, nível de voo 340 aprovado, Upper Whisky 50. Decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés, após curva à esquerda, saída Gole até a posição Eval, transição Gonza, após direto Eudes. Controle Salvador, opera em 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal meia dúzia, aciona 5001, TAN 3175. Então, só confirmando, 340 para Guarulhos, é a Brisk 50, decola da 28, mantém a reta até 3000, após curva esquerda, proa de Gole, Eva e Gonza, aí após Gonza, Eudes, 1935 ao controle, torre 186, transponder 5001. Protegimento correto, senhor, somente após a posição Gole, direto Eval, Eco Victor Alfa Lima, senhor. Após Eval Gonza, depois direto Eudes. Chame para puxa acionamento quando pronto no portão 05, TAN 3175. Então, só confirmando, após Gole, Eval, Gonza e aí direto Eudes. Chamada para o puxa acionamento no 53175. Solo, tem 8002? Siga, senhor. Tá aqui em frente, posição 11, não tem ninguém pra balizar, hein? Gente, tem, irei ter contato com o pessoal de flash maker, senhor, só um momento. Obrigado. Apareceu aqui, obrigado, senhor. Gente, obrigado. Solo 21 decimal 9, repito, bem-vindo a Salvador. Obrigado, TAN 3190, chama o Solo 219, até amanhã. Até amanhã, boa estada em Salvador. Obrigado. Bom final de domingo. Zero. TAN 3190, táxi Taxis e Alfa Índia, portão 02, amigo. Muito boa tarde, Alfa Índia para 02, o TAC 3190. Solo Salvador, boa tarde, voo 856, ciência da informação, estamos. Boa tarde, voo 856, para Recife, qual nível? 390. 39 será coordenado, provável Aron, transição Melim. Aguarde coordenação, 856. Aguardando, voo 856. Oi, voo número 2, muito boa tarde, está na final. Ainda não passou o localizador, externo. Cheque trem. Ainda não. Reporte trem baixo travado. Okay. O 925 chama agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. Sim, eu poderia confirmar. Ah, 1288, 1332. Correto, comandante. Strot, nível de voo 390 aprovado pelo ISC 58. Decolando a pista 28, mantém proa até 3.000 pés, somente após curva à direita. Na saída Aron, transição Melim. Controle em 119 decimal 35, torre 118 decimal 612. Aciona 5013, voo no 856. Cara, 1222. Transição Melim. O controle 119.35, torre 1286, transponder 5063, voo no 856. O transponder 5013, senhor. Gente, 5013, voo no 856. Procedimento correto, voo no 856, no portão 09, estime quando pronto para o pushback e acionamento, senhor. Camarada, para pushback e acionamento, voo no 856. 219, 1612, mano. Bono 785, chama 425, alterna 2000, voo 978. Posicionamento na posição, aguarde push, voo 755. Entra autorizado o acionamento na posição, aguardando push, voo 1975. Alô, 612, boa noite. Boa noite, 612, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, senhor. Alfa da Juliette, 612. Paulo, boa tarde, 3075, no 5, puxa o acionamento. No 5, aprovado, senhor, puxa o acionamento, chame táxi, 3175. Chame na táxi, 3175. Dois, por gentileza, mantém antes da Índia, senhor. Mantém antes da Índia, é não. Autorizado a ingressar na Índia para o portal 01, no 612. Então, portal 01, ingressando agora, então, na Índia, 612. Joker 1 no 0, Força Aérea 5914. Afirma, Joker 1 no 0. Para a tela de experimento para Natal, nível 2 no 0, com 2 a bordo, para a autorização de tráfego e a tela. 102 a bordo, guarde a coordenação para autorização de tráfego, Joker 1 no 0. Joker 1 no 0 a bordo. Taxi voo 399, 4 horas 5 minutos de autonomia, voo novo 46 a bordo e alterno galhão. Espera da pista 28, taxi Golf, ajuste no 014, ponto de espera da Golf, chame torre 1 no noite, decimal meia dúzia, voo no 399, tenha um bom voo. Taxi Índia Alfa, ponto de espera 28 na Golf, chama torre 2 meia dúzia, voo no 399, boa noite. Boa noite, senhor. Tô no 755, no portão 4. Assim que o Boeing da companhia livrar a retaguarda, o senhor tem livre o pushback acionamento, chame táxi com o 755. Assim que estiver livre, está autorizado o pushback, o voo no 755, chamar para o táxi. Alô! Salvador, boa noite, 6720 do Oriente, informação, tango, autorização, Galeão, 340. 301, não completa a final, tô 886. Obrigado, 286, mais 01. Juliette Serra Tampa, estacionado 0152. Trovado o gole, Gonza, crack, te aguardando, 6720. Boa noite, é o 601 da Gol. Juliette 28. Red Bull no 601, continua a aproximação, reporte externo com trem baixo e travado. Vento 240 graus, 5 nós. Já tá visual com a pista, baixando e travado, 601. Sente, também estou avistando, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, 28 a pista, 601. posicionamento, chame táxi. Camarada táxi, 3567. Grab the master, 385-415, information tango. It's a lot better now, sir. Probable departure is Golly, and after all positions erect, your number 3 to copy, stand by for clearance, trip 5415. Number 2 to copy, Golly, eval after direct, Ileal Strip 5415. Yes, sir, only number 3 to copy. Okay. Natal, Serra Bravo, November Tango, nível de voo 2, zona 0, aprovado direto, decola da pista 28, mantém pro até 3 mil pés após curva à direita, na saída Aron, após direto, controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o transponder é o 2640, Joker 1 no 0. Para cruzamento correto, Joker 1-0, autorizado acionamento. Chame para o táxi, senhor. Joker 1-0. Agora, voo 1755, 1-09 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia, alternando Campinas, próximo táxi. Obrigado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera do pista 28. Ajuste agora no 014. Ponto de espera do 28, chame torre em 1 no 8, decimal meia dúzia. Tem um bom voo, gol no 755. 7 via Índia Alfa. Ponto de espera, chamar a torre 118, decimal meia, 0, gol no 755. Nota 3175, táxi. Estamos com 231 na bola, autonomia 4 horas e 10, terminando o Galeão. Troque seu transponder para 5012. 3-1 copiado. Tem táxi aprovado via Índia e Alfa e Golf. Ponto de espera da pista 28, Kinegar 1014. Ponto de espera da pista 28, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia, senhor. Zero passagem ao Borg da Gol agora à sua frente, ingressando na Alfa. Afirmativo. Com o 1014, vai em frente, ingressa. Direita, Índia, Alfa, ponto espera da 28, quando lá, torre 386, até 3175, dando lugar ao 37 da Gol. Romave, 601, até daqui a pouco. Certo. 399, ali mantém 28. Ali mantém 399. Da Gol, a CDL está guardando. Gente, 1601, ingresse na Alfa, Kilo, até o pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal, senhor. Alfa, Kilo, pátio 3, reporto para ingresso, pátio principal, o 601. 1755, observe o bonde da companhia, ingressando na Alfa, ingressando na Kilo, pátio 3, senhor. De passagem, o mesmo após o ponto de espera do pista 28. É, provisão com Boeing da companhia, gol 1261, gol Obrigado, boa noite. Solo 3567 para o táxi com 162 a bordo, 3 horas e 40, confins. Solo 3567, autorizar o táxi via Juliette, Alfa, QNH 1014 para ingresso na, na Taxi Golf, chame torre 118 da sinal 6. Juliette, Alfa para ingresso, chama a torre 3567. Aguardar o tráfego da TAM, que está no travesso gate 612, livrar o pátio, após autorizado ingresso gate 612. Afirmativo então, a gente vai aguardar o colega e 612 à posição, 601. Ah, negativo, estimado 5 minutos. Grato. Ground 55, 415. Portability 4 and standby to copy. Do you have an estimation for the ATC clearance? 4 minutes. Okay, can we start a push back and start up only waiting for ATC clearance? Negative, standby. Standby. Da pista 28, primeira curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza e após direto Crate. Controle 119.35, código 5014. 340 autorizado pela pista 114, decola da 28 com curva esquerda. Gole, voa direto Eval e Gonza. Após Crate, 1935 na saída, 5014 no transponder, 6720. FAB 6720 correto, após para o posicionamento. Botarei, senhor, estamos no Figueiredo, ok? Esquerda, saída Gole Eval, após direto Ilhéus. Controle 119.35, código 5011. 14028, curva à esquerda. Gole Eval direto Ilhéus 5011, 1935. 549. Cortejamento correto, o número 2 para pushback aguarde. Escuta. 7-0-9-4, autorizado alinhar e decolar o gol 9755. posição 399, chama agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. 1288, qual que é outro? 13325. 13325, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, 56, inicia o táxi, P Juliette Alfa, reporte para ingresso na Gol. Juliette Alfa reportará para ingresso na Gol, que é o Gol 1856. Trip 5415, apoio 09 da Gol, livra a área próxima a calda, autorizado puxa, reporte para o táxi. Após o Boeing, está liberado para tiver de acionamento na 104. Trip 5415. Fechou, quer manter a posição? Número 0, mas depois. Apoie Eval, voa direto ao Sagai para separar o retrato. Eval Sagai, o número 0, o número 0. Decola 239, 1935, boa viagem. 1935, vai manter a proa, voa 97. Está liberada a restrição da proa 755. Quero 10, QNH 1014, no ponto de espera da Golf, chame torre 118, decimal 6. Quero 10, ajuste 1014, torre 118, decimal 6, ponto de espera. Controle, boa noite, voa 975. Cruza 2000 perto. Passar para a Dago 1755, saída Gol e sobe ao nível 400. Ok, nível da proa de 3000, prossegue conforme a saída Gol. Está liberado, Gol 1755. Perfil da saída, atenção 400, Gol 1755. Gol, Eval e Gonza. Leval Gonza e após Gonza, direto Eudes. Perfeito, então. Decola direto na proa de Gonza, Leval Gonza, após Gonza Eudes, 3175, pronto. Afirmo, decolagem autorizada, 230 graus, meia dúzia, 1014 no ajuste. Com 1014, autorizada a decolagem, 28, na 3175. Boa noite, 3567.0, 28, pronto. 3567, boa, pós-decolagem, tráfego companhia, a linha mantém na 28. Pós-decolagem do 777, a linha mantém o 3567. De falha. Caso de falha, ao cruzar a radial 070.